9 contact tower now, 18950. Well, that's right, the port's called 09. Again, the frequency for tower? The frequency is 118.95. Okay, I call you, I will call again, 118.95. Okay, na final da novela. Tem condições de se enquadrar como número 2, Serra Golfiosca? Afirma, Serra Golfiosca. Então, o ingresso é final 17, reporta na curta, Serra Golfiosca. Reporta na curta, Serra Golfiosca. Yes, negative, we are not calling you, but be another aircraft. Okay, sorry. No problem. 19, altimeter 7104, check the landing gear. Let's land runway 10, wind is 140 degrees, 7 knots. Let's land runway 10, approach now 019. Chama Recife agora, 1251, no alterno 13325. Interfere with your approach. Copy the information. Thank you. Seguinte, pastor 87, mantenha a posição aguarda de o contato com o CELPM. Informação que temos aqui é que as aeronaves com designativo de pastor não estão autorizadas a decolar. Aguarde de coordenação. Você está aguardando o serviço para a coordenação, pode ser o próprio coordenado de coordenador de contábil, sobre a informação de pastores, eles estão retornando para a equipe. Então, está atrás de todos os seus coordenadores, tá? Vou agilizar aqui ao máximo que eu puder para fazer essa coordenação. Muito obrigado aí, graças pela no 5, chama Recife, 1251, alterno 13325. Tá 38 no 5. Abre 2526, controle. 4 grau, 7 mais. Posso autorizar na 7, Serra Golfiosca. Grato. Estabilizado o final, ajuste no 0 no 4. 2 mil, 0 no 4. Aguarde um minuto para cópia. Aguardando. Reporte 019 on the ground 20, vacate to the right, 121 at 11 at the right. By the right, report to go 019, take underground 60, please. Underground 20, vacate to the right, 121 decimal 1. 121 decimal 1. Salvador, Bravo Noite, Airport Sigil 019, over you. Airport Sigil 019, contact via Alpha Report before Juliet. Taxi by Alpha, report before Juliet, Airport Sigil 019. Ao solo? Tudo, tudo. Nativo é força aérea? É o caso do 2287, já tá liberado pra decolagem, só tô preparando o plano aqui, faz tantinho. Muito obrigado, se ajudar, tô coordenado na IEC, aqui é da IEC. Eu vou ter que para a manhã, horário 0000 de novo. Tanto para o 487 e 403. É, o 87 e o 03 estão liberados. Eu só estou aguardando o plano que vocês têm. Ok, muito obrigado. Paulo aos 22, autoridade Black Tractor 44, concessionado, frequência livre, boa noite. Três, zero, cinco, pronto, quatro. 3305, autorizado Recife, nível 330, via rota, decola da 1-0, curva esquerda, fechou da Pucajamo, Aracaju, pós-Aracaju, conforme. 5136, transponder, controle 1935, o TAM 3305. Recife 330, autorizado, 10, decola, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, rota conforme, 5136. 19:35, TAN 3305, posição 5. Posição 5, atendimento correto, chama pronto, estiver aqui na mente, tá? Pode chamar. A parte 219, aeroporto de Juliet. Liner clear, Juliet to gate 11. Aí, Juliet to gate 11, a parte 219. Oito sete, pronto, copy. Pastor 87, autorizado Recife, nível 090, via grupo 677. Decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Conde. Aciona 0260 no transponder, o controle 1935. Hotel autorizado, reporta para ingressar na pista. Conferindo, decola da intercepção ou necessita taxiar até a cabeceira? Gente, reporta na hotel, pronto para ingresso e decolar. Passará, passou. 06, boa noite, 1 minuto para 4. Planeta é critério, aguardando 4-0-3. O pastor 03, poderia confirmar o designativo, força aérea? 2303, sim. Botão 3305, se tiver questionamento. 3305, gate 5, autorizado, chamar. Vai chamar. Salvador, Buena 9261 da Gol, transfere, está cruzando 260 para o 150. 261, na via chegada Mari, desce até o 050. 050 via Mari, a possibilidade da presente com a Duna? No negativo. Valeirado. 07, Torre 118, 95. 1895, obrigado. Para lá, 87, mantém a posição, chame tu, 1895. Mantém a posição, 87, obrigado pela coordenação. Boa noite, ajuste na 0 no 4, cheque trem, pouso autorizado na 0, vento no 4, 0 graus, nada mais. Tire pouso, não no 0. 2777. Captura 87, muito boa. Mantenha o hotel, aguarde para ingresso. Mantém e aguarda, 87. Pastor 03 já puxou o plano, aguarde só mais um minuto, precoce. Aguarde. Pastor 87, alinhar e manter, interceptar o hotel. Ali mantém, pastor 87, obrigado. Azul 2707, seu solo 32, livre à direita, chame solo 21, decisão 1. Só confirmar a frequência do solo? Solo 211. 211, cá. Recife autorizado 090 via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde. Aciona 0263 no transponder e o controle 1935. 03, autoridade táxi até o hotel, o ajuste na 094, quando no hotel mantém a posição, chama a torre de 295 para ingresso e decolagem. Confirmando, decola da interseção ou solicita prosseguir até a cabeceira? Gente, na hotel, mantendo a posição, 1895, com a boa viagem. Hotel 1895. Solo, 3305, pronto para o táxi, 135 a bordo, 4 horas, alternado Natal. 135, 4 horas, Natal, visitar, bate 1 no Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 094, uma boa viagem, 3305. Solo Azul 2707, livrou Alfa. 2707, muito boa. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Portão previsto é o 01. Segue Alfa, reporte antes de Juliette, previsto 1 no 07 Azul. Do 87, decolou às 34. Chame agora o controle, 1935, uma boa viagem. Muito obrigado, pastor 87. Igualmente. Passou 87, sobe 090, sai da ponte. Sobe para o 090, sentido sair da ponte. Pastor 87. Salvador, Pastor 03, na hotel. Pastor 03, mantém a hotel, é o número 2 para a decolagem. Hotel é o número 2. Salvador, boa noite. Está 3305, todo mundo com a temperatura no zero, pronto. 3305, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado ingresso até o portão 01. Sim, autorizado ingresso, tem 21 azul 2707. O sobrevoo é onde? Gente, decolagem com o Pronorte. Uma hora de voo, POV padrão, comandante Reinaldo. Guardião 01 já pronto para decolagem. Decolagem com o Pronorte autorizada, reporta fora do solo 01, 150 graus, 8 nós. 6305, livre de decolagem, pista 1-0, vento no 50 graus, 7 mais. É livre de decolagem 1-0, tá 3305. 9-2-6-1-2000 pés, autorizado, ele é se ajuste no 014. Meio 14-2000 pés, recorde estabilizado, 9-2-6-1. Pro guardião. 7 guardião, pro anote, mantém a minha escuta aguardando transferência, decolada das 3-8. 3-8, pro anote, aguardando transferência. Ali mantei na exceção. Ali mantei, 03. O guardião 01 vai se afastar mais ou menos quantas milhas do aeródromo? A intenção é subúrbio, menos mil pés, iniciar subúrbio e patrulhamento todo Salvador até o farol da Barra. Gente, então na presente, chame agora o controle 1935. 11935, chamará a grava. Do Vale, TAP, o número 70. Foi TAP, grava. Boa noite, boa paz para todos aí. Momente. Salvador, boa noite. TAP 3305, Pucajama. Após então, para evitar tráfego, 3305, curva esquerda, voa na rua 080, a 20ª milha autorizada, Jamo. Ativo, esquerda pro 080, na 20ª, voa Jamo, 3305. Padre Salvador, guardião 01, né? Guardião 01, ciente de sobrevoo. Quantas milhas se afasta do aeródromo? Madeira patrulhamento, Salvador, iniciando pelo subordo. Ciente, prossiga na escuta, guardião 01, chama retorno. Escuta permanente, chama retorno. Aí, pastor 03, decolou de 41, chama agora o controle, 1935, uma boa viagem. 1935, grata, pastor 03. Controle Salvador, pastor 03. Controle Salvador, pastor 03. Pastor 03. Pastor 03, sobe 090, Vila. Capitão 090, 03. Por 92.000, nós estabilizamos uma torre 118.95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, Guera, 9261, da Gol. Boa 9261, muito boa noite, o ajuste na 014, continue na aproximação, reporta quando baixar de checagem. Ajuste na 014, estabilizado na LF, é o 9261. Patrulha autoriza vai direto com ele. Ele autoriza o pastor 03 voar direto com ele. Autorizado, Conde, direto. Direto. 3305 vai passar uma centena, 19 milhas de Alta Mike Eco de Salvador. Afirmativo, 305, Vojama. Vojama da presente, 3305. Voo 9200 no Torre 5895. Voo 1170, BS050 está intacto. Após ITAP 2000 pés, autorizado o ILS, ajuste no 014, 1170. Entre 1014, 050 até ITAP, pode descer para 2000 pés, gol 1170. Check trem, pode autorizado, no 0, vento 1,40 graus, 9 knots. Autorizado, pouso, baixado, travado, 9,261. Chama Recife, 12545, alterna 1268533305. 1245, 1268533305, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Pastor 03, sobe e mantém o nível 070. Vai bater o 070, pastor 03. 261. Nave 261, muito boa noite. Taxi via Alfa aqui no pátio 3, posição 1, meu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1, Romeu, gol 92 não. Está mantendo 070, pastor 03. Gente, mantém o 070 como reautorizado, pastor 03. Ou então, acessão para o 110, confia. Não, vai manter o 070 mesmo, obrigado. Positivo. cuidado com o 1170. Salvador, gol 1170, estabilizado, ILS X-Ray. 1170, boa noite, ajuste na 014, continuando a aproximação, reporta baixado, checado. Edge, reporta baixado, checado. 178, acima de indicação. Ok, já pegada na área para 050-3178. Check-train, pouso autorizado, 90, 0 graus, 7 nós. Ok, está baixando travado, gol 1170. Boa noite, gol 1970, transformação alta. 1970, na via chegada Mari, desce até o nível de voo 060. Até a mais, 87, passa Conde, chama agora Aracaju no 20, decimal 3. Solo 1170, seu solo ao 57. Leve à direita e chame solo, 21, decimal 1. Direito 21, com o 1170. Salve Salvador, boa noite, gol 1170, tá ligado? 1170, boa noite, tá aqui via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol 1170. ingressar a Juliette, Gol 1170. Ingressa Juliette, portão 04. Juliette 04, Gol 1170. Prosseguindo a descida, da André Duna, 2 mil pés, autorizado ILS, destino 014, nas proximidades de Duna, um helicóptero montando 500 pés. Confiado, 1014, para 2 mil pés, autorizado ILS, tomaria estabilizado, da André Duna, 14. Zero três mil pés com 1014. Tem 1014. Zero três, chama agora a 20 decimal 3. Sete zero, reduz velocidade para 1.90 mais. Vai seguir 8 mil. Reduzindo a velocidade agora, então vou no 970, descendo para 3000. Próximo à posição Duna, marcando 500 pés no 970. Ok, obrigado. Fiscalizador, pista no visual, tá 3178. 18, 95, tá 3178. 2000 pés? 2000 pés autorizado, LS, 5014, reporta sinal estabilizado. Zero. Torre Salvador, da 3178, ILS, pista 1-0, estabilizado. Da 3178, ajuste na 0-4, continua a aproximação, reporte baixado e checado. Na 0-4, já está baixado e checado. Ciente, 3178, livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 7 marchas. Autorizado pouso na 1-0, da 3178. Estabilizado, o voo no 970. 970, chama a torre, 118.95. 3178, seu solo 10, livre direita, chame solo, 21 decimal 1. Direita, 1211, tá 3178, né? Cheque trem, por autorizado 90, vento 150 graus, 9 mais. Bem, baixo trabalho. Taxi via Alfa, comandante da Juliette. Alfa da Juliette, 970, seu solo 11, livre direito e chame solo, 21 decimal 1. Direito 21, Bruno, 970, né? Alô, Salvador, boa noite, Bruno, 970, Bruno. 970, Alfa, reportante da Juliette. Alfa 14 Juliette, vamos lá, 77. 3178, ingressa Juliette, remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 3178. Juliette, portão 07. Juliette 07, 97.